Portal do Arrocha. Repertório novo. Seus homens, esse coração que faz você sofrer tá aqui. Machuca até. Sim, assumi que é ciúme, sim. Eu fico tão fora de mim. Tudo é ameaça pra tirar você de mim também. Tenho medo de ficar sem, de perder quem me faz tão bem. Porém, você desaba e chora, eu replito na hora. O que é que eu tô causando pra você? Eu vou mudar o meu jeito, curar o meu defeito, olhando nos seus olhos. Vou dizer: é que eu te amo mais que a mim mesmo, mas eu só tenho. Eu tô causando pra você. Eu vou mudar o meu jeito, curar o meu defeito, olhando nos seus olhos. Eu só tenho.